Thank you. Good morning. Good morning. Departure American 238, 2,000 feet, climbing to flight level 360. Roger, on the departure, American 238, climbing to flight level 360. பாதயாத்திரை சார். Amador, bom dia, Gol 1965, decolou na sua escuta. Desceu na eu. Ok, 360, saída da EL. Possibilidade da presença, já passando 2000, com a direto Leda, para evitar a tomação. sábado, bom dia, voo 1621, decola da El. Controle, bom dia, voo 1621. Muito bom dia, decola da El. na boca, né? Bacana. Controle Salvador, bom dia, tá passando, vamos ver o comprimento. Quatro e cinco.